Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Luke. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 192. Puta que pariu, é muito podcast. Como as pessoas já conferiram no título, este aqui é um clássico episódio de um mangá D. As pessoas não podem estar entendendo muito bem, talvez, o que é esse mangá D, que o título vai ser um mangá D cancelado na Jump? Não, é um mangá cancelado, aí você não vai ter o D. Acho que a gente tem que tirar essa preposição o aí. D, é, o D, quando você fizer, quando você fizer a imagem, você faz o D e risca ele, sabe? Deixa cortado. Um mangá, D riscado, reticências, cancelado na Jump. E é um pouquinho complicado, né? Tipo, mas basicamente é isso. Não, a gente vai fazer um mangá. É complicado, é bem simples, não é, na verdade. Tão complicado. É simples. A gente vai fazer um mangá com o propósito de ser cancelado na Jump. Exato. É isso. Exato. O autor ao quadrado, né? A gente até aqui numa situação interessante, porque a gente que acompanha bastante a Jump sabe que nome e sucesso anterior, né, não quer dizer nada sobre a possibilidade de ser cancelado rapidamente até, né? Sim. E a gente tem aqui um caso bem interessante, porque o autor ao quadrado é autor de grande sucesso na Jump, ele teve sucesso fora também, né, e inclusive como editor, mas ele teve dois sucessos na Jump, que é o Royal Frame e o Treat, né? Battle Shonen e o Mangá D, esporte que a gente fez, os dois foram um grande sucesso na Jump, e agora ele vai tentar, né, o terceiro de ouro, maior sucesso de todos, só que no fundo ele sabe que ele vai ser cancelado, né? É, na verdade... Esse dia chega pra todo mundo. A gente vai simular os erros clássicos, porque... Exato. É porque assim, quando você leu muitos mangás da Jump, quem gosta muito de mangás do lado shonen dos mangás e acaba conhecendo o Shonen Jump, acontece muito da pessoa se empolgar tanto de querer ler tudo que tá saindo na revista. Só que tudo que tá saindo na revista envolve coisas que estão morrendo. Porque essas coisas estão morrendo o tempo todo na Shonen Jump, né? Sim, então, sim. Então todo mundo que já passou por uma fase de ler muita coisa da Jump, leu muita coisa que foi cancelada. E aí você sabe muito bem as cagadas que essas histórias fazem, conforme elas vão indo mal na popularidade. Sim. Assim, também a gente viu no capítulo, no último episódio, que foi a mangagrafia do Yoichi Amano, que pra quem não escutou, porque sei lá, não teve interesse no autor, vai lá escutar, a gente comenta justamente sobre cancelamento e esse tipo de coisa. E mesmo naquele podcast a gente viu que varia também, né? Tipo, sim, teve o mangá lá, o Stealth Symphony dele, que a gente tentou entender o porquê foi cancelado, mas às vezes não tinha um motivo tão óbvio assim na cara, né? Que nem grandes... Tem uns mangás que olha, é por isso que ele foi cancelado, sabe? Sei lá. Sim. Metallica maluca ali. É óbvio que foi cancelado, porque é clichê igual e, tipo, não bateu. Foi um momento ruim, né? Mas apesar, tipo, dessa grande variedade de cancelamentos, né? Às vezes não dá pra saber o que vai funcionar, e às vezes coisa que parece que é pra ser cancelada, não é cancelada, como o caso contemporâneo de... World Trigger, Clover, como é que Black é o nome? Clover. Black Clover e World Trigger, né? Essas coisas que, tipo, pô, como é que isso aí não foi cancelado? Às vezes sobrevive no meio da toque, né? Mas a gente, acho que aqui a gente vai ter o papel de checar todas as caixas pra a gente realmente ser cancelado. Eu acho que a gente tá mirando nos 3 volumes, né? Ou 2. 3 volumes, acho que é o tamanho meio clássico. 3 com one-shots pra completar espaço que vai faltar na revista. Uns 20 capítulos. Ótimo, ótimo. É. Vamos lá, então. Uma coisa, acho que o melhor lugar pra gente começar seria pela premissa, né? Sobre o que vai ser esse mangá, porque é meio complexo isso, as premissas de mangás que são cancelados, né? Tem talvez duas opções, o mangá que é cópia de alguma outra coisa e alguma coisa que é uma ideia diferente demais, talvez, pra revista, né? É. O que vocês querem partir? Eu acho que o óbvio é o mais interessante, né? A cópia de alguma coisa. Eu tava pensando, porque normalmente um grande motivo de mangá ser cancelado é ter muita coisa, tipo, do mesmo gênero na revista. Só que a Jump atual não tá com aquela prevalência de um gênero específico. Concordo, tem um comédia ali no meio com o Gintama. Battle Shonen mesmo, tem poucos, né? A gente chegou até porque estão acabando uns recentemente, né? Então... Eu vou fazer uma sugestão, porque eu acho que a gente for fazer o clichê, a gente já fez o clichê, a gente já fez o Royal Frame, quando nem era Mangá ao Quadrado ainda. Então, esse caminho a gente já percorreu. Eu acho que a gente pode percorrer um outro caminho que eu já vi acontecer bastante na revista. Que é, o cara tem uma ideia diferente, e aí, tipo, é tão diferente que logo de cara não dá certo. E aí o cara fala, puta, mano, não deu certo, o que eu vou fazer? Tornar no oitavo clichê. Capítulo torna um Battle Shonen Classicão no oitavo capítulo, né? Começa Nossa, a trabalhar eu, pra isso. Eu pensei nisso no meio da frase do estranho, realmente. Essa, acho que essa é a melhor ideia. Então a gente tem Caraca. Que ver com alguma coisa que quebra, tipo, todos os conceitos. Não todos os conceitos, vai. Que, por exemplo, sei lá. Demais, um né? Promised Neverland quebra alguns conceitos, mas não quebra todos. Então a gente tem que tentar quebrar todos os conceitos possíveis pra, tipo, tornar ele. Caralho, isso aqui é muito diferente. E aí, tipo, vai ter três pessoas na internet que vão gostar, só que eles não votam no Japão, então não adianta nada, e tem que mudar tudo pra tentar. A maioria dos mangás do autor do hoje em dia sucesso Boku no Hero Academia, ele teve dois antes que foram cancelados na revista, e os dois eram mais ou menos isso, né? Aquele lá do Coelho era muito diferente e acabou sendo cancelado até por isso. E o anterior lá, o Sensei no Bujo, né? Ele Sim. era, tipo, uma ideia bem diferente, e aí depois, esse oitavo capítulo, não, é um Battle Shonen mesmo, vamos lá. É, exatamente. Eu acho que tem que ser diferente, mas tem que ser um diferente meio fantasia, que dá pra gente poder levar pro Battle Shonen fácil, sabe? Por exemplo, não pode ser que nem teve um mangá que chama SWAT, que era sobre delinquentes na escola, e aí de repente virou um Battle Shonen de porrada, sabe? Tipo, não pode ser. Beelzebub que foi cancelado é mais ou menos isso também. É, exato, exato. O que eu tava pensando, vem à minha mente, é fazer um mangá parecido com as coisas do Reiramaru de Bakuman, porque aquilo só fez sucesso na Jump, porque a Jump de Bakuman era fictícia, porque nunca seria um mangá de sucesso. Não, eu acho que ele vai pro lado da comédia. A comédia tem espaço na revista, por incrível que pareça. Não daquele jeito, não com aquele one shot que não. eu de cara. Não, eu não quero uma comédia, eu quero ação. Mas mas não porrada. Vamos combinar, ação não porrada. Eu tá quero bom. Que tenha na nossa premissa mundo de cima contra mundo de baixo. Tá, então que tal? Já que aproveitando que Kotikami saiu, a gente coloca um policial. Tá, um policial calma, mais vamos... sério, no caso. Não, não sei. Vamos pensar na premissa, que aí a gente tenta encaixar o policial. Mundo de baixo e mundo de cima. Será que funciona na Shonen Jump? É meio batido. Não é tão original. Será? É, mas é por isso. Ah, não sei. Qual a frequência de mangás de detetive, mistério, essas coisas no Jump? Esse é um caminho interessante. Esse é um caminho interessante. É meio ação, mas ele não é também um porrada. Mas dá pra transformar bem com relativa facilidade. Essa é uma ideia boa já. Detetive no mundo fantasia. Detetive no mundo de fantasia. Não, ó, tem que ser um mundo de fantasia. Vai ser o quê? Medieval, ficção científica. Acho que medieval, ele é mais fácil pra cair pro Battle Shonen absurdo, porque aí é só colocar poder e não tem justificativa. Eu acho que tem que ser um mundo de fantasia menos padronizado. É, eu quero um mundo fantasia Stealth Symphony, com tudo que tem direito. Eu quero vampiro, eu quero lobisomem, quero robô, quero samurais, quero dinossauros. Poxa, pior que na época de Stealth Symphony teve outro mangá que também tinha isso. Não, eu quero mundo fantasia mesmo, tipo estilo Fairy Tail ou One Piece, sabe? Tem qualquer... O que a gente quiser enfiar dá, porque aí também a gente já pensa no futuro, se a gente quiser inventar qualquer merda aí a gente pode. Não é uma fantasia medieval, é uma fantasia temática, tipo, tem algum tema que modifica o mundo. Vamos pensar. Sabe uma ideia talvez boa? É que, tipo, qualquer substantivo de alguma coisa, em algum momento acaba virando aquilo punk. Então, por exemplo, tem cyberpunk, tem biopunk, tem steampunk. Algumas pessoas, cara, chamam de, por exemplo, The Music of Mary, chamam de clockwork punk, né? Que é um mundo baseado em engrenagens. A gente pode inventar alguma coisa nova punk. Esse é o novo cenário. Nosso pode ser o photon punk, que esse é um mundo de neon, tudo super moderno, assim, meio clubber, assim, sabe? Uma realidade meio colorida demais. Ok. Não. No mangá, né? É, um mangá preto e branco. Tem que ser alguma coisa que é o que movimenta o mundo. Pode ser. Isso, tipo, é alguma. Hidropunk. Hidropunk tem, né? Já, mas a gente pode falar. Exatamente. Tem esse punk, né? Tem? Como é aquele filme dos anos 90? Nossa, como é que é o nome? Atlantis? Não. Mas é incomum bastante e dá pra, tipo. E o conceito é muito variável. Então acho que tá valendo. E ele é relacionável o suficiente com One Piece pras pessoas chamarem de. cópia. Olha só. Verdade, verdade. Bom ponto. Tá bom, entendi. Ok. E a gente tem, então a gente tem um detetive num cenário hidropunk. Caraca, amei já. Amei já, gostei. Ó, o hidropunk, qual que é o conceito, eu acho? A gente pode ser um mundo que ele pode ser o futuro, um futuro 2000X. Que as calotas polares um derretimento das calotas polares. Exato. Então é o nosso mundo, só que totalmente modificado, porque tem muito mais água do que tinha antes. Uhum. Eu gosto da ideia de ter várias ilhas artificiais. E aí tem ilhas artificiais, porque nem todo lugar era acima do nível do mar. Então a gente pode colocar a história num lugar que com certeza ia ficar debaixo d'água. Sei lá, pode ser na Europa. E a gente pega justamente os Países Baixos, que com certeza iam estar submersos. E aí nesse mundo, todo o transporte é feito via água, obviamente. Uhum. E a tecnologia, ela é... toda baseada tipo, na corrente do mar, por exemplo. Sim. Do movimento. Sim, é, exatamente. É tipo tudo energia hidráulica. Então, exato, exato. Então, tipo, você vai abrir um portão, aí você começa a bombear uma bomba d'água, assim, aí começa a abrir um portão, sabe? Um negócio, sei lá. É, da hora, da hora. A civilização tá submersa, tipo Rapture, ou... Não, pode ser misto. A gente pode fazer um misto aí, que eu acho que fica interessante. Tem a cidade... Cidade alta, cidade baixa, porra, judeu. Olha aí. Porra, é uma boa. Por exemplo, quando o nível do mar tava subindo, as pessoas não iam simplesmente abandonar a cidade. Então, eles meio que criaram casulos e tipo, manteram as cidades vivas, só que foram construídas novas, mas onde continua seco. E as cidades que ficaram submersas são as fodidas. É porque, tipo, eles pegaram a cidade que já existia, e aí, tipo, eles foram modificando pra elas... sobreviver debaixo d'água. E aí, tipo, começou a ficar zoado, porque foi feito às pressas. E aí, quem tinha dinheiro começou a construir coisas acima dessas construções. E aí começou a surgir toda uma civilização que anda sob as águas. Sobre as águas. E as que andam nos túneis debaixo das águas, que é da cidade de baixo. Cidade dá até pra ter um simbolismo, porque a cidade de baixo tá sustentando a de cima. Sim, olha aí. Boa. E caraca, o nosso protagonista, então, ele é um detetive que... Ele, qual que é o papel? Só que ele não pode ser um detetive comum. Tem que ser um detetive que é de um problema que existe apenas nesse mundo. Não apenas nesse mundo, mas que a gente modifica pra esse mundo, sabe? Tipo, ele investiga casos de infiltração, sabe? Um negócio assim. Ele é um detetive policial que vai atrás de piratas. Piratas? Será? Não, ele é detetive e não corre atrás de bandido. É, detetive. Por isso que eu falei policial desde o começo. Vocês que detetive. Trabalhando pra cidade. De cima, tentando investigar, tipo, quem tá invadindo da cidade de baixo pra cidade de cima. E se a gente tentar fingir que existe uma trama que a gente quer contar e ela, tipo, é longa. Só que quando acabar a popularidade, a gente vai falar, foda-se essa trama, vamos pra porrada. Então, tipo, ele tá investigando alguma coisa que vai ser um arco longo. Só que a Jump não tá preparada pra arco longo. E aí a gente tem que cortar o arco longo e fazer uma porrada nele. É, tem que deixar mencionado o nome de uma organização, que vai ser super importante não falar nada além disso. Não, a gente vai chegar nos detalhes. Ele tá investigando vazamento na barreira que tá acontecendo. E o pessoal acha que é só manutenção, mas ele, por causa de algum poder específico que ele tem, ele consegue ver que é alguém que tá fazendo isso. Não, a gente não tem poder no primeiro capítulo, né? Não, tem que ser um negócio muito... Tem que ser assim, parece que vai começar pequeno, aí, tipo, provavelmente uma mulher que veio pedir ajuda pra ele, e aí ele começa a investigar e descobre que o negócio é muito maior. Uhum, ok. Então, ó, pode ser, tipo, sei lá, as águas não pararam de subir. Na verdade, elas tinham parado de subir e elas estão voltando a subir por ação humana. Porque, sei lá, especulação imobiliária, feito alguma merda aí. Que? Caraca. Olha, só, tipo, acabar de vez com a cidade de baixo, sabe? Ela não vai aguentar ficar mais submersa e eles querem se livrar dos... Não, gente, é muita coisa para o primeiro capítulo também. Não, calma. Isso não tá no primeiro capítulo. O que eu tô sugerindo é pra gente depois construir o primeiro capítulo baseado no conceito. Mas ó essa ideia. Os caras ricos do andar de cima começou a rolar uma ascensão social e muitas pessoas começaram a ir para cima. E quem tinha muito dinheiro, mais do que a classe média que tava subindo, eles falaram: porra, mano, não tá da hora isso. Então vamos construir casas acima dessas casas e vamos fazer as águas subirem pra cobrir essas águas. Não, não dá na Jump, né? Nossa, não, cara. Não dá na Jump. Tem que ser mais simples, porra. Tá parecendo meio seinen já esse mangá. Tá muito seinen, né? Tá muito seinen. Tem que ser um pouco mais simples. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar. Não precisa de mundo de cima, mundo de baixo. Então tá. Hidropunk. Esse é a premissa de seinen. Isso é, cancela tudo. Cancela tudo. Isso aí é a premissa de seinen. Tem que ser mangá shonen mais simplesão mesmo. Mas o nosso shonen não era pra ser complicado? É justamente por isso que vai ser. Não, não. Tem que ser uma ideia, tipo, meio complicada pra diferente Jump. Só. É, pra Jump. Que nem Stealth Symphony foi. Ó, vamos voltar lá. Então, Hidropunk, detetive. Detetive, porque o cara, ele investiga crimes ambientais. Vamos colocar isso. Que, porque como o mundo é aquático, o trabalho dele é proteger crimes ambientais, porque, tipo, você não pode fuder a água, porque a água é tudo nesse mundo. Boa, e eu quero que a gente soque em todo capítulo... Mensagem... Eu quero que... É, mensagem ambientalista. Na última página vai ter alguma mensagem ambientalista bem socada na cara de todo mundo, toda vez. Perfeito, ok. Não, eu não acho que tem que ser no final do capítulo. Eu acho que tem que ser... É, sempre que ele for explicar alguma coisa, tem uns recordatórios que falam sobre, tipo, olha, a natureza tem que cuidar dela, sabe? Negócio assim. Tem um quadradinho, né? É, tipo, é uma explicação em off que todo mundo naquele mundo já sabe, mas a gente não sabe e se aplica pro nosso, sabe? Tipo, ele está cuidando das águas, pois as águas são essenciais para a vida. Se você não proteger os mananciais... Não, eu gosto mais dele, do próprio personagem. Toda vez que ele descobre e aí vai encarar o vilão do capítulo, ele fala, você está destruindo o planeta, por que isso? E a gente tem que proteger. E ele tem mó diálogo, tipo, expositivo e ambientalista, toda vez que ele vai expor o vilão do capítulo. Ok. Então, o nosso protagonista é um detetive, que ele é especializado em crimes ambientais, num mundo hidropunk, que tem cidade submersa. Pode ter cidade alta e cidade baixa, mas, tipo, não no conceito de classe social. Tipo, a gente pode fazer que existe nos dois, e aí tem gente rica nos dois e pobre nos dois, que é só pra ter dois ambientes pra transitar e tornar a história aparentemente mais complexa. Eu não vejo isso como algo sem nem, mas tudo bem. Não é. Não é sem como nem o quê? Eu não vejo isso como algo sem nem, mas tudo bem. É um pouco. É que, tipo, não tem mangá de mundo de cima, mundo de baixo em mangá de Jump. Tem mais ou menos. Mas não é na Jump, não é na Jump, gente. Claro, mas é um show. Tem que pensar Jump, vocês não estão pensando Jump. Não, mas não é isso, é que a gente tá fazendo mangá que é complicado pra Jump. Então Mag é um bom exemplo nesse sentido. Ok. Mas tá, esse já tá complicado o suficiente, olha. Tá bom, ok. Tipo, pô, já tem uma mensagem ambiental. A gente, cara, quantas páginas a gente vai ter que explicar a catástrofe do mundo e de como a sociedade funciona? E aí tem que apresentar esse cara e apresentar um caso e resolver o caso no primeiro capítulo. Esse vai ser exatamente o problema do mangá. Ele vai ser muito corrido. Eu acho que a gente tá esquecendo de um ponto importante, porque o protagonista de um mangá cancelado sempre é relevante. Sempre a gente tem que descrever. Relevante, sim. Escrever como ele é. Eles normalmente são stylists. Então. Tem que ser muito style esse cara. Muito style. Tá, primeiro que ele tem uma jaquetona de detetive style. Começa aí, né? Ah, é verdade. Só começa que aí. Tem que ser. Só que é uma jaqueta amarela, porque é tipo capa de chuva, protege de água, entendeu? Tem então uma temática aquática aí. Tem 50 acessórios na jaqueta. Ó, vamos fazer assim, ó. Esse mundo, ele é hidropunk, a gente fala que, sei lá, por algum motivo de desastre natural, chove muito no mundo também. E aí, o item dele, e pode ser a arma dele, é um guarda-chuva. Meu Deus, boa. É inspector pro giganga. O cara. É verdade. Vem cá, mas não sai da cabeça. O protagonista dele ser uma criança, e a gente tem que pensar em como a gente vai justificar o protagonista trabalhar como detetive com a idade de protagonista da Jump. Tem que ser... Não, depende da história, não precisa ser criança. Ele pode ser, tipo, 17 anos, sabe? Uhum. Que aí ele já justifica as coisas, sabe? Tipo, tentando ser muito edgy, pois é. É, já tá. Aí a gente fala que ele é tipo um prodígio por estar tão cedo. 17 anos. Prodígio é uma boa. Prodígio funciona sempre. Prodígio. Eu tô imaginando ele de óculos de alguma forma. Será? Não, né? Protagonista não usa óculos. Óculos é sempre o Lancer. Só se for algum óculos da hora. Não, não tem. Eu tô tentando puxar de cabeça o protagonista de óculos e não tem nenhum. Será que pode ser esse o problema também? É tipo um código secreto que todo mundo sabe. Se você coloca o protagonista de óculos, falha. Tá ok, vai. Então esse nosso protagonista, ele tem uma capa amarela, mas é de detetive, né? Ela é amarela, ok. Um monte de acessórios. Cor do cabelo. Um monte de acessórios? Ele é o inspetor bugiganga mesmo? Essa parte eu não sabia. Eu achava que ele só tinha um guarda-chuva. Não, ele só tem um guarda-chuva. Ó, ele tem um guarda-chuva e o guarda-chuva tem um monte de coisa que funciona dentro dele, sabe? Tipo, ele quer fazer uma visão à distância, ele gira assim o guarda-chuva e aponta, abre no numa lente, aí ele olha e vê o guarda-chuva fechado, sabe? Boa. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa absurda que não tem por que alguém trabalhar e fazer objetos assim, mas faz, porque sim. Bem mangá de porra mesmo, tipo, que o cara, ele tem que ter um acessório, sabe? Né? Sim, então, aí que faz mil coisas. E tem que ter uma catchphrase que a gente vai usar depois, mas tudo bem. Nossa, tem que ter mesmo. De detetive sempre tem alguma coisa, né? Tem uma catchphrase. Qual vai ser? Vamos lá, vai agora. É porque tem que funcionar em japonês, em português. Ah, foda-se o japonês. A gente não vai conseguir pensar. Tem que ser alguma coisa com molhado, liso, escorregadio, alguma coisa que vá no clima da água, porque o tema é água aqui. Uhum. Que tal você caiu por água abaixo? Não sei. Cara. Seu plano foi por água abaixo. Seu plano foi por água abaixo. Seu plano foi por água abaixo, porra. Perfeito. Beleza. Ok. Então, se alguém algum dia fizer um mangá de detetive passado na água, já sabe o que fazer quando traduzir pro Brasil. É verdade. O cabelo dele vai ser azul por causa da água? Vai. É uma ideia. Eu acho que o óculos funciona. Eu tô imaginando ele de óculos. Eu acho que funciona um óculos nesse tipo de personagem. Pode ser um óculos. Porque ele é prodígio, prodígios usam óculos. Qual a cor complementar de azul, alguém sabe? Laranja. Óculos laranja, então. Não, a jaqueta é meio amarelada alaranjada, pode ser. É. Beleza. Bom, ai, gostei desse protagonista. Tá bonito. A personalidade dele, então, ele é um prodígio. Ele é um prodígio. Ele é um pouco arrogante, mas ao mesmo tempo ele é bem humorado. Porque as pessoas têm que gostar dele. Então, ele tem que fazer esse meio termo. Tipo o protagonista do Yoshimano, então? Pode ser. Ele é arrogante, os protagonistas do Yoshimano? Nem todos, né? O Taizou. Era pra caramba. O maluco de Overtime. É verdade. E ele tem, tipo, um olhar bem... meio vilanesco quando ele vence o caso, sabe? Ah, sim. Não, mas com óculos não combina. Ele tem que ter cara de mocinho. Ele tira o óculos pra fazer a cara de gênio. Ele tem cara de gênio. Okay. Boa, Luke. Boa. Ele tira o óculos quando ele resolve o caso. E aí ele fala: seu caso foi por água abaixo. E ele tira o óculos. Exatamente. Ok. Ok, tá style. Gostei. A garota que vai perguntar pra ele, que vai pedir pra ele o primeiro caso no primeiro capítulo, depois vai ser adicionada na equipe pra fazer absolutamente nada. Exatamente. O segundo capítulo vai ser, tipo, ela não gostando do protagonista, mas tendo que fazer alguma coisa junto com ele por alguma razão. E no final pensando, não, mas até que ele é legal. E ela, obviamente, é a narradora da história. Exato, a orelha. Sim. A gente pode até fazer que ela é do mundo de cima, ela é o mundo que tá acima da água, e ela veio pro de baixo, que é onde o nosso detetive fica, pra pedir ajuda, e é por isso que ela não entende nada que tem ali. E a gente tem um motivo pra explicar pra ela todo o capítulo. Olha, eu já estruturei o começo do primeiro capítulo, que pode ser interessante. Fala aí. Ela tá precisando da ajuda dele, aí ela entra no salão dele, e você falou que ele tá embaixo da água, né? Tá no mundo de baixo. Uhum. Então, aí ele tá lá com umas rolhas, assim, tentando tampar uns buracos que tem na casa dele, assim, porque tá começando a entrar água. Pode ser, umas rolhas. Pode ser. Umas rolhas. Na verdade, assim, quando ela entra, ele tá com o guarda-chuva aberto dentro de casa. E aí ela fala, por que você tá com esse guarda-chuva? Aí a gente mostra a cena que tá pingando bem em cima dele, assim. Ok. Aí a cena seguinte é ele colocando. Adorei essa ideia. Porra, eu tô gostando desse mangá. Eu tô ficando triste que a gente vai estragar ele. Ó. Vamos lá, qual que é o primeiro caso? Ela chegou porque tem que ter alguma coisa envolvendo que ela não tem mais pais, ou ela nunca teve pais, primogênitos, né, não pais de pais e amor. Então tem que ser alguma coisa que, tipo, ela é meio órfã e aí isso justifica ela ir morar com ele, porque, sei lá, ela tem que resolver algum problema e aí ela já fica por lá mesmo, porque não tem pra onde voltar. Não tem mais pra onde ir. Pode ser que já é um pouquinho grande escala pra um primeiro capítulo, mas alguma coisa destruir a cidade dela. Não daria, muito escala. Teria que ele ir até a cidade, né? Não faz sentido. Não, tem que ser dentro da mesma cidade onde eles estão ali. Ele pode fazer um puta rombo na casa dela sem querer, tentando achar o cara que tá atrás dele. Ó, tem que ser alguma coisa de que... Tem que ser um crime ambiental, né? Também. Tem que ser um crime ambiental, tem que ser alguma coisa... Ó, a gente pode fazer assim, que ela estava morando numa casa e essa casa ficou inabitada porque uma empresa ela estava fazendo alguma coisa que não devia. E aí ela foi tentar brigar contra essa empresa e essa empresa controlava, sei lá, a polícia não deu atenção pra ela e aí ela teve que chamar o detetive pro detetive trazer as provas à tona, porque a polícia não queria investigar, sabe? Sim, sempre é assim com esses detetives aí. Tipo, o governo tá controlando até a polícia, por isso que tem que correr pro nosso protagonista, né? Que ele é o honesto de verdade. E o crime ambiental é algo que expulsou ela da casa dela. Pode ser que ela morava numa casa na cidade baixa. E eles começaram a... Eu não sei o que pode ser. Tô pensando aqui também. Eu tô pensando, tipo, matar a vida animal, ou só poluir mesmo. Poluir é bem simples de se entender. Só que a poluição... Não, ó, pode ser assim. Não é uma poluição visível. É tipo, eles estão jogando algum produto que tá causando merda, só que não tá, tem como detectar facilmente. Mas ela sabe porque a casa dela tá sendo afetada por esse produto. E aí ela tenta ir atrás e ninguém dá atenção, porque esse produto tem todo um plano maligno por trás. Sei lá. Pode ser um boa. Eu acabei de ter uma ideia do poder do protagonista baseado nisso, caso a gente for fazer isso. Ele pode ter, tipo, a capacidade de identificar, tipo, os materiais que estão sendo compostos de todo lugar. Então ele conseguir perceber que tinha alguma coisa errada no ar, alguma coisa do tipo, combina com a ideia de crimes ambientais. Ah, pode ser algo meio, entendi, algo meio no estilo daquele mangá que tinha uma premissa interessante, mas foi uma bosta também, do Boichi, aquele Hunt for Energy, que o cara tinha o poder de ver a poluição, meio que, não era exatamente isso, mas ele tinha meio que o poder de ver a poluição, né? Então, tipo, ele vai chegar no lugar, ele vai saber identificar todos os materiais que estão presentes naquele lugar, ele vai ver que tem alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar, que é esse material escroto, esse produto escroto. Sim, sim. Tá ok, então sei lá, tem um produto ali, algum resquício químico que tá... Mas não dá pra... Tem que ser alguma coisa menor, né? Tipo, um vilão tem que tá fazendo alguma coisa pra essa garota no primeiro capítulo, não pode ser grandes empresas. Não, então pode ser uma sei lá, o senhorio do prédio onde ela morava, sabe? Ótimo, beleza. O senhorio do prédio onde ela morava tava usando um produto químico aí que não podia. Só que ninguém consegue nem ver nem tirar isso. E ele tava guardando um produto químico contrabandeado, e esse produto, ele a presença dele causava algum problema, que sei lá, um urânio da vida, mas não urânio de verdade, mas algo nesse sentido, sabe? Tipo, ele irradia. Que aí a gente pode justificar depois que, tipo, os vendedores desse produto ficaram putos com o protagonista e a gente já tem outro enredo, entendeu? Beleza, ótimo. É alguma coisa meio vaga assim, né? A gente não precisa construir tudo também. Sim. Então, e aí ele vai lá, fala com o vilão fala que ele não tem como provar nada, e ele é um babaca, e aí o cara arma um plano pra ele pegar o cara com a boca na botija, sei lá. Ótimo. Porque quando como o mangá é de detetive, né, o clímax não é uma porradaria. O clímax é tipo um plano que vai desmontar tudo de uma vez, assim. E aí, quando terminar de desmontar e explicar, tipo, ah, e a gente descobriu que você estava guardando esse produto aqui, porque esse produto, a presença dele causa tal coisa, e eu consigo detectar, e seu plano foi por água abaixo, na página do plano. Tipo, pode ser até algo meio simples nesse primeiro capítulo, lá, né? O nosso protagonista vai fantasiado fazer uma entrega, e ele aperta a mão do cara, e aí no final a gente descobre que ele apertou a mão dele com um produto específico que só ativa quando o cara toca no produto que ele escondeu, entendeu? E aí, tipo, a gente fala, quando o cara, você não tem prova, você não tem o quê? E aí ele tira, tipo, uma luz. Olha sua mão agora. Ah, viu? Sua mão tá brilhando porque você tocou no produto. Entendeu? Esse tipo de coisa. Não, achou ótimo. Pro primeiro capítulo, essa tá bem adequado. Isso é um capítulo inteiro de Ana na Modina, mas tudo bem. É verdade. Já tem? É exatamente disso? É exatamente isso. Praticamente isso. O Ana Mugina é isso também, meio detetivesco, né? Mas é qualquer mangá mesmo que meio detetive, assim, mais shonen, leva essa ideia, né? Sim. Até neuro, às vezes, só um pouco disso. Sim. Só que o pessoal vai estar muito empolgado com a gente, porque primeiro que o Quadrado Sensei, ele vai estar no... A gente tá no auge da nossa arte aqui, né? A gente já publicou uns 4, 5 mangás, então nossa arte aqui tá no topo. Então o nosso mundo Hydro Pump vai ser, tipo, excepcional, vai ser muito da hora. E aí vai ter esse protagonista meio arrogante, meio diferente. As pessoas, nossa, que diferente, apesar de não ser nem um pouco diferente pra Jump, né? Ter esse protagonista que não é mais o Comilão. Não é nem um pouco diferente isso mais. Hoje em dia não é mais. Mas as pessoas, olha só que diferente, tá quebrando a barreira, sabe? E aí o primeiro erro nosso é, a gente vai achar que a gente tá abalando. E a gente vai fazer o quê? Segurar o enredo. Segura o enredo. Pessoal amou o nosso primeiro capítulo. Amou. Segura um pouco agora, volta pra trás. É, exatamente. Sim. Então, a gente, assim, no segundo capítulo que a menina vai virar auxiliar dele, a gente pode apresentar o próximo personagem que vai entrar pro bando. Só que, em histórias normais, a gente ia fazer um capítulo desse cara. A gente vai fazer um 5. A gente faz todo um arco pra esse cara entrar. Tá? Sim. Foi o mesmo erro de Akaboshi. O mesmo erro de Akaboshi. Double Arts, ele teve mais ou menos isso. Não foi exatamente de apresentar personagem. Mas é, tipo, começou a apresentar o conceito e segurou essa história. Nossa senhora. É isso, esse é o erro. A gente vai pegar cara e a gente vai segurar essa história por 5 capítulos. E aí tem que ser uma história que, tipo, ela não é ruim. Só que não dá pra você esticar ela 5 capítulos. E, sei lá, então... por exemplo, é o crime ambiental dessa vez são caçadores de peixes que estão... Não, de tartarugas. De tartarugas, sei lá. É. Porque, tipo, a tartaruga... Não, tem que ser tipo alguma coisa que afeta a vida da população diretamente. É, ou não. Então, o pessoal rico quer, tipo, o couro, alguma coisa de um animal pra, tipo, decoração e tal. Só que ao fazer isso, você tá matando o animal que é usado pra comer pelo resto da população. Então, tipo, isso. Você tá tirando comida. Isso. Ou não. Ó, eu tive uma ideia meio diferente. A sua ideia é boa, Luke. Desculpa quebrar ela. Mas é que, depois. Tipo, a ideia é ter uma empresa, porque como tá tudo submerso, a vida aquática cresceu muito. Tem muito peixe pra todo canto agora. Então tem uma empresa que tá usando tubarões pra mover motores. Tipo, eles estão roubando todos os tubarões do mar. Não, e tão, tipo, não. Fazendo eles nadarem e mover, Judeu. Tipo, o quê? Você errou. Já sei onde você errou. Tubarão não é identificável. Golfinho, a gente teria dó. Aí sim. Aí, nossa, perfeito. Golfinho, golfinhos, teria... E aí, tipo, todos os golfinhos com uma cara meio sofrendo e, tipo, com uma corda presa na barriga de um monte de golfinho, assim, e eles todos estão nadando, assim, e com a força do nado dele, tá movendo um motor ali, mó gigante, nojento, sabe? Exato, exato. Então, então essa é a história. E aí, tipo, tem uma pessoa que ela tá, tipo, tentando combater essa empresa, só que, tipo, ela tá tentando combater do jeito errado, sabe? Ela também não acredita na justiça, então, tipo, ela tá sendo meio vândalo, sabe? Tentando destruir a fábrica. E aí, na verdade, olha só, olha o twist. A história é que a empresa contratou o detetive porque ela estava sofrendo atentados e ela queria que o detetive descobrisse quem é. E aí o detetive vai descobrir que, na verdade, quem tá fazendo os atentados é um cara que sabe que eles estão fazendo coisa errada e tá tentando desmontar a empresa. E esse cara... Acho que esse cara tem um molequinho de 14 anos. Isso, e ele entra pra equipe. É. Pra ser o aprendiz. Pra ser um aprendiz, alguma coisa assim. Só que demora pra caralho esse arco. Demora. Na minha mente vai ser um criador de animais super foda, assim. Aquele cara que manja tudo dos animais e sabe, tipo... Boa! Não. Ele consegue ouvir o sonar dos golfinhos. Isso, aí depois a gente tem o poder dele de Aquaman. É. Mas só de golfinhos, o dele é especificamente golfinhos. Ah, é só de golfinhos. É, claro. Beleza. Ele é o garoto golfinho, a gente até faz um design dele que lembra um golfinho de alguma forma. Nossa, sei lá. Coloca. E é bom que dá pra enrolar, sabe? Põe um flashback do garoto, tipo, bem pequeno, exatamente. Aprendendo a escutar os golfinhos. Nossa, os golfinhos salvaram a vida dele em algum momento da infância. Ó, exato. O flashback no terceiro capítulo de um personagem que a gente nem conhece. Fórmula de fracasso. Delícia. Delícia. Muito que você bom. Ia falar bocha. Não, eu ia falar do cabelo dele. Ele pode ter um meio que um moicano puxado pra trás pra lembrar disso também. É, pode ser. De um golfinho, ser. Boa. Gostei. Ah, então a gente. Okay. Então, tamo enrolando. A gente enrolou e aí, tipo, chegou o capítulo 7. E aí, a gente começou a receber as votações. E aí esse cara falou: olha, primeiro capítulo foi legal, mas agora a galera começou a perder interesse. Uhum. Aí a gente, você tá no meio da toque, meu amigo, no primeiro capítulo. É, aí ele fala assim. Você tem que resgatar o seu público. E aí a gente vai errar de novo. E existiu na história da Shonen Jump, eu já vi algumas vezes, não é tão comum, mas eu queria tentar trazer de alguma forma. Que é quando começa a ir mal a história, você mata um personagem. Porque parece que vai chamar a atenção de volta. Tipo, olha, esse mangá é sério mesmo, olha, tá morrendo personagem. Eu nunca entendi esse raciocínio. O cara que é o sensei do Yoichi Amano lá, o autor de Asclepius, ele fez isso com o personagem. E tipo, eu não entendo qual que é o apelo, sabe? Ah, você não está gostando da minha história? Mas tudo bem, eu matei um personagem. Tá cedo demais ainda pra morte ser impactante e só é desperdício do personagem, sabe? Exato, vai atrair quem essa morte? Eu não sei. Aí... Mas isso aí não é pro capítulo 7. Isso aí é mais, tipo, capítulo 14 ali, quando a gente tá mais esperado. Calma, né? No 14 o mangá já vai estar quase acabando. Mas o 14 a gente assim. Ainda não tem certeza que vai acabar, a gente ainda tá com esperança, a gente ainda tá brigando. Então eu acho que aqui nessa hora é a hora que a gente começa a perceber então o twist pra porrada. Que a Jump chegou pra gente, o nosso editor que é aquele tosco do Bakuman, sabe? Aquele que não sabia ser editor. Miura. Ele chegou e falou assim, tem que pôr porrada aí. Não, primeiro ele vai falar. A capa do próximo capítulo A menina tem que estar de biquíni, é. A menina de biquíni. Perfeito. Pode pôr a menina de biquíni na capa. Eu acho que nem precisa ser na capa. Ela pode estar um capítulo inteiro de biquíni, já que tá na água. Eles podem ir pra cidade de cima e aí ela acha que tá na praia, tipo. Então, boa, ó. Boa. A gente foi o progressista, tipo, até agora, sabe? A gente respeitou a personagem. A gente foi, ela é meio de fundo, mas ela tem uma personalidade. Mas agora, não, esquece. Esquece. Põe biquíni nela ali e aproveita e cresce os peitos dela. É. E aí... A gente até aqui tinha... Tirando o menino que ouvia o sonar do golfinho, a gente podia falar que ele não entendia. Tipo, ele começou a entender a diferença do som, mas, tipo, era uma coisa meio não sobrenatural. Então até aqui não teve nada sobrenatural. Uhum. E aí, em algum momento, a gente vai ter que apresentar um outro personagem que tem algo sobrenatural e que aí vai apresentar esse conceito pro mundo. E aí, de uma hora pra outra, o protagonista tem alguma coisa também. E tipo, ah, não, eu sempre tive, é que eu não mostrei. É, só não mostrei até agora. Exato. Então, eu acho que aqui entra uma sociedade secreta do mal com superpoderes e um vilão muito clichê. Ótimo, perfeito. É, porque aí também a gente meio que já põe um lugar de chegada, né? A gente põe um lugar de chegada aí pro nosso protagonista, né? Agora não, ele tem que derrotar esses caras que eles são maus, sabe? Porque isso é um outro negócio que o Shonen Jump iria pedir pra gente. Precisa de um objetivo. A gente tá sem objetivo, então tá muito episódico. É falando, tem que ter um objetivo final. E aí a gente descobre que, tipo, o cara é detetive por causa dessa sociedade. Que ele tá investigando essa sociedade desde sempre. Tipo, que matou os pais dele. Que matou os pais dele. O objetivo deles pode ser idiota da sociedade. O objetivo da sociedade, ele é... Vamos pensar num objetivo idiota, vamos lá. O nível da água subiu, né? Então, eles podem estar, tipo, perto de todos aqueles bichos estranhos que tem no fundo do mar. Eles querem controlar eles pra dominar o poder, tipo, super poder, controlando esses bichos super foda. Não, porque alguém pode já ter esse poder. A gente tem que pensar alguma coisa numa escala mais destruidora. Eles querem congelar toda a água do mar. Uau, boa. E eu já sei como. Como? No capítulo 8 vai começar com o moleque com um golfinho olhando pra cima, pros golfinhos. Aí ele vê um saco caindo, assim, da parte de cima. Aí quando ele vai observar o saco, é um composto químico que é mais específico pra isso. E, tipo, ele começa a olhar pro lado e tem vários desses sacos sendo jogados pros lados. Ou eles podem, tipo, querer fazer alguma coisa tão grandiosa que vai cobrir o sol e aí vai esfriar a terra. Meu Deus. Nossa. Não, ó, pode ser alguma coisa assim. Eles descobriram que as calotas polares gelaram, derreteram, porque, sei lá, a gente deu um desastre natural que fudeu o camada de ozônio, aquecimento global e escambau. E aí eles têm uma metalista? Então, esse foi o motivo pelo qual o mundo ficou desse jeito. Tipo, aconteceu essa merda e agora tá todo mundo correndo atrás do prejuízo. Uhum. E aí... esses caras, eles têm uma motivação nobre. Só que pra eles fazerem isso, eles descobriram que pra poder refazer a camada de ozônio existir de novo, sei lá, alguma explicação pseudocientífica idiota, que eles precisam, sei lá, matar todos os peixes do mar, sabe? Alguma coisa muito absurda, assim, sabe? Uau. Tipo, eles precisam fazer uma destruição em massa, precisa acabar com um terço da população, sabe? Umas coisas meio que, assim, eles querem fazer o bem, só que via mal. Entendi. Pra voltar até a temperatura normal, que as calotas polares não estão mais derretendo, eles têm que matar metade da população do mundo. E aí, pra eles matarem metade da população do mundo, eles querem matar quem mora na parte de baixo, sei lá. Uhum. E aí, por isso, eles estão com planos de, tipo, poluir a água, sabe? Fuder. Eles estão com vários pequenos planinhos pra ir matando aos poucos, mas eles têm um grande plano que vai ser revelado mais pra frente. Ok. É tipo a equipe Rocket dos mares. Eles fazem várias pequenas coisinhas idiotas, mas tem um grande plano por trás. É. Não, mas, tipo, eles têm que matar meia população do mundo, mas a gente vai pôr uma, tipo, justificativa bem idiota e que parece científica, mas não faz o menor sentido, sabe? Sim. Não tem nada de científico nisso. Então, beleza, a gente tem esse grande arco que é o que vai acontecer. Mas, então, a apresentação do personagem que vai apresentar os poderes, ele tem que ser algum poder. A temática desse mundo é água, então a gente tem que tentar tudo fazer poder relacionado com água de alguma forma. Então, sei lá, esse cara específico, ele controla consegue... algas. Pode ser. Algas? É, alga marinha. Ele controla a alga. Ou ele tem uma mão que esquenta a água e outra que esfria a água, e aí ele tem o poder do gelo do fogo, igual do Boku no Hero Academia. E se os seres humanos ajudam o poder de controlar a água? Você pode, cada ser humano tem uma afinidade especial com algum uma espécie. Boa. E a do protagonista, já vou até jogar aqui porque é um tipo de coisa que é clássico dessas histórias. É tipo uma criatura lendária do mar, que tipo, não existe mais. Não, que não existe mais, mas ele é, tipo, é o Kraken. Ele é o Kraken. E aí o guarda-chuva dele sempre foi como se fosse um polvo aberto, entendeu? O guarda-chuva dele. Ô, louco, boa. E aí a gente sempre tipo, ficou com isso na cabeça, e o animal dele é o Kraken. Ok. Faz sentido. Então vamos lá, ó, cada um tem um animal. E aí o cara que veio é o da alga, porque tem que começar baixo. É, porque e o aí, cara é que merda. Justifica o menino golfinho. Nossa, sabe o que podia ter? Desculpa, sabe o que podia ter? Um cara que controla o plâncton. Esse cara pode ser o mais forte, na verdade. E aí, tipo, ele faz meio que um enxame, esse é o poder dele, sabe? Tipo, sim. Porque plâncton tem muito, né? E ali o poder dele é fazer um enxame, assim, meio que como se fosse lá o poder do Gaara em Naruto, sabe? Controlar ele, só que em vez de areia é plâncton. Não, é tipo aquele da família do Rino lá, que aí tem um cara que, tipo, a pele dele é roxa, porque os bichos que ele tem são minúsculos, e aí estão todos na pele dele. Você lembra desse cara? É Rino? Shino, né? Rino? Shino. Ah, do Shino, sim. É. Ah, tá, tipo, ele controlava uns insetos minúsculos que ficavam sobre a pele dele, e aí todas as vezes que ele tocava em alguém, envenenava a pessoa. Ah, eu lembro desse cara, assim. É até um poder legal pro vilão final, né? Tipo, sim. Porque Plankton não é uma coisa de personagem feliz, né? Tipo, cara, e aí tem também, tipo, a gente pode usar isso pra poder explicar porque que os plânctons são importantes na nossa mensagem ambiental. Sim. Tipo, plâncton é a base da cadeia alimentar. Ai, nossa, eu queria socar esse mangá toda vez que eu preciso essas mensagens. Caraca, que raiva. Sabe, ia aparecer assim, mas o meu poder é o plâncton. E aí começava uma narraçãozinha. O plâncton, o menor animal da natureza. Ele é a base de toda a cadeia alimentar. Toda a vida existente. É tipo um discurso pra justificar o poder do cara, mas ao mesmo tempo ambientar. ok, beleza. Beleza, no oitavo capítulo a gente tem esse, a gente apresenta o cara do poder da alga, né? Na minha mente a gente já tá depois do oitavo capítulo. É, a gente avançou um pouquinho, né? É que a gente tem que ficar cada vez mais desesperado, a real é essa, né? A gente tá meio construindo vilão aqui, mas a gente não tá mostrando nosso desespero em ser cancelado, né? Inclusive, será que a gente tem que fazer aparecer o Kraken a partir do momento que o mangá perceber que vai dar merda de vez. Que nem, por exemplo, vamos pensar numa forma interessante de fazer isso aí, é porque a gente tem 20 capítulos, né? Então a gente tá no 8. Vamos pensar no que a gente vai fazer capítulo a capítulo, rapidinho, assim. Pensa. O oitavo a gente vai introduzir. A gente vai mostrar que tem o cara da alga. E vai ser meio jogado assim mesmo. Aí no nono a gente vai explicar que. Ah, não, agora todo mundo tem poder, né? É, beleza. O mundo inteiro justifica. E aí, tipo, fica em mistério qual que é o poder dele, né? Do protagonista. É, exato. Porque ele luta meio que sem poder, assim. Tá meio obscuro o poder dele. Uhum. Aí no décimo a gente pode pôr uma lutinha contra esse cara da alga, que é onde vai revelar o poder. Ah, porque o cara da alga é um vilão. É um vilão. Ah, ele é da sociedade. Ele apareceu, e aí eles identificaram, e aí, tipo, ele fugiu. Aí no capítulo seguinte é a reflexão desse cara ter fugido e tal. No final do capítulo ele volta, no capítulo seguinte é a luta. Beleza. Então aí no 11º ele captura a nossa protagonista, e poder da alga é bom porque dá pra render umas cenas etes, né? Sim. Aí eu acho que tem que ter, tipo, apresentar uns 3 capangas, assim, e colocar umas lutas inúteis só pra gastar tempo e tentar mostrar que o Gabriel era o Shonen de vez. É assim que aconteceu. Ele lutou contra o cara da alga, e quando ele tava pra vencer o cara da alga, apareceu outros 3 caras e, tipo, pegaram o cara da alga, levaram pra longe, aí todo mundo olhou pra eles, e aí eles olharam pra todo mundo, e aí eles foram embora. E aí, tipo, são 4 caras muito cools. Uh-huh, depois, mais pra frente, a gente nomeia eles com um recordatório, assim, né? Ou nessa cena mesmo, né? Tipo... Não sei quem, o homem já tal. Dá o cunha pros não sei caras, quem, é. O homem tal. Boa. Esse aí, o 11º capítulo termina assim. Ótimo. Qual capítulo é esse? 11º. Próximo 12º, a gente vai perceber, a gente vai estar desesperado, porque a gente viu 4 vilões e a gente percebeu, caraca, eu não tenho personagem bastante pra isso. A gente precisa trazer mais heróis. Então, agora que a gente vai revelar que o nosso protagonista tava escondendo do garotinho e da menina que ele fazia parte de uma organização secreta que já sabia desses caras. Caralho, vai tomar no cu esse mangá, cara. Mas isso é perfeito. Nossa, eu consigo muito ver isso acontecer. Perfeito e é uma merda ao mesmo tempo. Perfeito pra nossa história. E aí agora a gente enfia mais 4 personagens. Mais 4 personagens? Ok, tem um mini escritório, né? Que tem todo mundo lá. Tipo, ele fala assim, e aqueles caras eram da organização tal, eu tenho que avisar o chefe. Aí fala, o chefe? E aí no capítulo seguinte a gente é apresentado ao chefe. E aí, tipo, apresenta esses outros caras aí, 4 outros personagens aleatórios. Ele vai punir um cara e a gente só vê o cara morrendo porque ele é o poder do plâncton e não sabe o que é o poder. Não. Não, como assim? Não entendi, bocha. Mas não, você não tá falando do chefe do mal? Não, chefe do bem. O protagonista também tem um chefe. Todo mundo tem um chefe. Não, eu ouvi, mas tudo bem. É que eu acho que mostrar o cara do mal matando um dos subordinados. Tipo, ah, nossa, pode ser. Ele mata o cara da alga. É no mesmo capítulo boa, que ele apresenta os caras. No segundo a gente apresenta a equipe e o vilão do Plankton mata o cara da alga. Boa, boa, só que gente, só que a gente não sabe qual que é o poder do cara do Plankton. É, exato. Não. A gente só vê, tipo, pode ser até isso. A gente só vê uma fumaça meio que cobrindo o cara. E acabou. O cara sai morto. Sim. E aí, boa, a gente tem que começar agora um arco que a gente achava que ia longe, mas não vai. Vai ser o arco que vai cancelar. Então, tipo, a gente vai começar de um jeito e aí vai ter que jogar todos os vilões juntos nesse mesmo arco. Você vai ter que começar pequeno e depois expandir. Se eles vão conhecer o chefe do bem, poderia ser um arco de treinamento. Não, não. Não, mas aí não vai ter como terminar a história. Tem que ser, tipo, uma missão. Porque, tipo, o treinamento não funciona agora. É uma missão que vai do 14º até o 17º capítulo, que vão avisar pra gente que a gente vai ser cancelado. E a gente enfia os vilões agora nessa missão. Pelo cara da alga, por algum motivo, antes dele morrer e tal. E aí, Como que é? Ir atrás. Ir atrás do cara da alga? Não, ir atrás da menina que foi raptada. Não, porque essa missão que vai começar agora no 14º capítulo... Tem que ser alguma coisa que não parece ter o final do mangá. É uma submissão que não parece que a gente tá indo pro arco final. Parece que a gente tá, tipo, desviando agora, sabe? Vamos construir um pouco do mundo agora. É. Uhum. Então, a missão dessa vez era... Você tem que encontrar um eremita... Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, encontrar uma pessoa... Encontrar um item... Alguma coisa que não parece a história final. Vai num outro local, sabe? A gente inventa um cenário da hora, sabe? Tipo... Eles vão pra um lugar que... pra uma ilha artificial. Eles vão pra uma ilha artificial. Não, é uma ilha artificial... Que mora lá, eles têm que localizar o cara que é do animal do cágado. Porque ele vive e ele tá vivendo há mais de cento e tantos anos. Ótimo. E aí, tipo, ele é o cara que tem alguma informação que vai ser importante pro futuro. E aí, quando a gente estiver chegando lá, tipo, outra pessoa tá indo atrás desse cara, tipo, da organização, um dos outros quatro. E aí, quando a gente vê que vai cancelar, não é só aquele cara, todos os outros chegaram também. Não, vai ser assim. A gente vai fazer uma puta viagem. A gente tá no 13º capítulo. 13º até o 15º, a gente vai fazer uma puta viagem, 2 capítulos 3 de história contando até eles chegarem nesse lugar. Só que quando a gente chegar nesse lugar, vai ter descido mais nas pesquisas. Sim. E agora, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir que esse ermita que a gente tá buscando, ele tá dentro de um torneio. Uau. Que merda! Não, torneio não. Torneio é demais. Ele tá dentro de um torneio. Torneio é demais. Torneio é demais. Ele tá dentro de um torneio. Não precisa de torneio, tá muito acaboche. Que é acaboche? Todo mangá que fica meio desesperado mete um torneio. Não mete, não é tão comum, não. Acho que não? Torneio, não. O treinamento normalmente não é. Normalmente é tipo uma missão idiota. É mais idiota assim mesmo. Então, tipo, sei lá, eu vou encontrar o cara, e aí o cara, ele... Não é um torneio, mas tipo, ele queria fazer um teste de coragem pra saber se ele podia revelar o segredo dele, sabe? E aí, tipo, eles têm uma missão pra chegar lá, e quando eles chegam lá, eles têm uma micro missão. Cara. Desespero. A gente fez uma puta viagem aí do 13º até o 10º capítulo, e o cara, gente, só caiu mais ainda. A gente ficou desesperado agora no 15º. O que que acontece? O cara, ele vai ter que despertar o poder do Kraken. E aí, tipo, ele fala assim, você veio até aqui, mas vocês não vão conseguir vencer sem despertar o poder do Kraken. E aí, tipo... Gratuitamente, assim, desperta o poder do Kraken. Não, aí veio, ele aparece um vilão. O poder do Kraken quando alguém morrer. Justamente, a gente não queria que alguém morresse. Ah, verdade. Agora é uma boa hora pra matar alguém. Agora, a gente tá desesperado. Vamos matar alguém, caralho. Aí o pessoal vai vendo que o nosso mangá é sério, né? Exato. No capítulo seguinte, ele vai ter sido anunciado e foi cancelado, porque é assim que funciona. Ele pode matar o Eremita. Não, mata um dos amigos dele ali, então, que a gente nem conhece direito. É que matar a criança... Ah, é verdade. Um daqueles do grupinho de... quatro secretários lá. Quando a gente apresentou eles, tinha o chefe e tinha um que era muito cool. Sim. E aí esse cool foi junto na viagem. A gente vai matar esse cara. Exato. Ótimo. Boa. Okay. A gente mata ele. Esse cara era o cara do peixe espada, sabe? Pra justificar que ele era samurai, sabe? Umas coisas meio... Justificar que ele é... Boa! Um samurai que o poder dele é o peixe espada. Gostei. Muito bom. E aí morreu esse cara pro vilão... Pra um vilão aleatório. É, que nem importa. Que é o cara, sei lá, da Barracuda. E aí... E aí a gente falou assim, porra, agora vai fazer sucesso. Aí chegou o editor e falou assim, cara, votaram menos ainda depois que você matou o personagem. E agora? E agora? Aí ele falou, acho, olha, nesse momento eu já teria que avisar, ó, mais dois capítulos aí. Não. Posso... A gente matou ele no 15º. Sim. Agora a gente tá indo pro 16º. Uhum. A gente tem o 16º pra fazer e depois eles avisam que a gente cancelou, né? Pode ser. 3 capítulos é bom pra fechar. Não, eu tô errado? Não, pode ser. Então aí a gente falou assim, a gente achou que isso ia ser legal bastante. E aí, tipo, a morte não ia ser legal bastante, aí a gente usou o poder do Kraken. No 16º. No 16º. Isso, poder do Kraken, que é... Foi uma cena bonita, que sai os tentáculos, sei lá. Eu gosto da gente... introduzir o poder do Kraken só agora, porque no último capítulo a gente vai ter que introduzir o poder de novo, sabe? Tipo, vou mostrar que ele tá mais forte ainda. Então, tipo, apresentou um poder e 3 capítulos depois, mais um poder ex-máquina aí pra derrotar o vilão. Sim. Eu acho que o Kraken tem que aparecer, tipo, em carne e osso lá pra resolver o rolê. Último capítulo. É uma boa. É, no último, né? O poder final do mangá, dele, porque ele queria muito mostrar um Kraken e não ia dar mais tempo. Ó, então beleza. Aí ele usa o Kraken contra o inimigo lá. E a gente fala assim, ele deu o golpe final agora. E obviamente o golpe final é muito style, né? Obviamente a galera vai ter gostado disso. E aí eles vão falar assim, olha, não só não gostaram, como você tem 3 capítulos pra encerrar essa merda. E você tá no meio de um arco que não tem nada a ver com o fechamento do mangá. Eles estavam meio que num pseudo treinamento ali. Inclusive nem tá todos os caras que a gente introduziu, só tá o garoto golfinho, o protagonista, e mais esse cara que morreu, e a garota inútil. Sim, exato. Uhum. Então aí o que ele fez? O que a gente vai ter que fazer? Traz todos os vilões que sobraram, né? Uhum. Os outros dois, o Capangas e o Chefão. Não tinha uma informação super da hora? Tipo, os caras podiam estar atrás dela também, a gente não sabia disso até agora. Eles eles estavam, e aí eles descobriram, porra, a informação ela é muito mais importante mesmo, né? Então é melhor a gente ir pessoalmente resolver todo mundo da organização. Do nada. isso é até um pouquinho planejado demais, eu acho. Tinha que ser até um pouquinho mais do nada, eu acho. Não, tipo, você deu uma justificativa pros caras aparecer. Às vezes eles só podiam aparecer. Tava pensando nessa justificativa no 17º capítulo. Já tem uma justificativa boa. Que a justificativa é: o Eremita, ele fala assim, o que vocês estão procurando está aqui o tempo todo. É, eu estava protegendo esse lugar. E aí, tipo, todo mundo chega e fala, a gente sabe que é aqui também. E aí, tipo, fala, porra, por que vocês não vieram antes, né? Mas aí eles chegaram junto, a gente sabe que é aqui, e aí a gente vai fazer a destruição do mundo agora. Entendi, tipo, uma cena boa assim, o Ermita, sei lá, qualquer coisa, eles estão buscando um item agora, a gente ficou desesperado, qualquer coisa. E aí o Ermita, não, o item estava comigo o tempo todo. Aí ele vai entregar pra mão do cara, e quando ele tá entregando, aparece o vilão final ali, quase, né, um dos capangas, e rouba da mão dele. Sim. Tipo, do nada aparece o cara. Tipo, e eu quero que a gente nem justifique como é que esse cara sabia que, tipo, tava lá com ele. Pode ser. E aí, o cara só apareceu ali e pegou o item. E aí, na hora que o protagonista viu o vilão final, flashback. Pra explicar o passado dele agora. Pra explicar o passado dele. Então, no capítulo 18, a gente vai explicar o passado dele. 18, a gente explica o passado. Aliás, o 18 é isso. O 18 é isso daí, que chegou os vilões. E aí, tipo, termina o capítulo com ele enxergando o vilão que pegou o item, roubou o item, o cambal. E aí, tipo, no capítulo seguinte vai dar um trigger de um... No flashback. No 19 vai ser o flashback? 19 vai ser o flashback. Mas não inteiro, vai ser parcial, porque a gente tem que acelerar, a gente tem 2 capítulos. A gente faz, tipo, um flashback de metade do capítulo. 5 páginas. E a outra metade é a luta. E aí, tipo, é isso. A luta vai terminar na metade do próximo capítulo. Uau, perfeito. A luta com o vilão final é metade de um capítulo e metade do outro. Sim. E tá aí, como que é o flashback? Não. Você tá querendo fazer um epílogo? Você tá doido, cara? Não, 10 páginas. Epílogo. Não, é que depois que acaba a luta, você tem que, tipo... Tem que fazer um... Não é um epílogo, né? Você tem que fazer não. Assim, agora nós temos esse item, com esse item podemos salvar o mundo, e aí a aventura continua. Tipo, entendi. Então, por exemplo, no 18 o cara aparece, 19 e meio capítulo é flashback, e aí 19 e quase todo 20 é a luta final. Sim. Inclusive aparece os caras, aparece o chefão, aparece todo mundo, e a gente vai começar a construir uma luta, ver que não vai dar, e a gente põe 2 páginas duplas resolvendo tudo. Sim. E aí, tipo... Os aparecem pra salvar todo mundo. E aí, a última página é só os caras com esse objeto na mão falando, agora a humanidade tem futuro. Sim. Nossa. Pode ser. E aí termina broxante. Puta, cara, eu tô lembrando agora do começo do mangá e era tão bom. Era. Inclusive no cantinho vai estar ali. Por favor, acompanhe o próximo trabalho de Ao Quadrado sem ser. Caralho, que merda de final. Que final vivo mesmo. Caralho, mano, tomar no cu esse mangá. Tomar no cu esse mangá. Perfeito, perfeito. Tomar no cu esse mangá é a sensação que eu queria ter ao final desse programa. Sim. E aí vai ter malandro da internet que leu o scan desse negócio. E aí, tipo, leu os primeiros capítulos e decidiu, mano, que o cara era o melhor mangá da Shonen Jump. Mano, e aí, tipo, por que a Shonen Jump cancelou esse mangá? É, por quê? Obviamente ficou uma merda depois. Tipo, todo mundo sabe que ficou uma merda depois. Mas não, cara. Porra, era o melhor trabalho do Quadrado Sensei. E o Shonen Jump foi lá e cancelou. É. O cara tava querendo inovar na revista e os caras não deixaram, meu. É, maior potencial. Tem uma sugestão de nome pro mangá. É. Overwater. Você tá com muito com o cara do Yoichamano na cabeça. Overwater, você acha que é nome de mangá do Overtime, Overwater. Ah, nossa, caraca, nem pensei nisso, não. Tem que ser alguma coisa que remete a investigação e a água. Ou só, tipo, ao mundo, né? Water. É. Pode ser Switch. Só Water World também. Nossa, mas que tipo de janeiro. Não, a gente tem que pensar no nome de mangá cancelado na Jump, né? Water Case, porque é a cidade. É um casulo, assim, tipo, mas... Não, que eu tava achando que era caso de detetive. Sim, então. Funciona melhor. Remete aos dois, justamente. Como é? Como é o nome? Water Case, com subtítulo. Eu queria alguma coisa com Umbrella. Umbrella, tá. Se a gente colocar Hydro em vez de Water, porque, tipo, é uma palavra mais desconhecida, assim, causa... Hydro Case. Nossa, que tosco esse nome. Que? Mó style, Hydro Case, é mó sonoro. Hydro Case. É até um nome um pouquinho bom demais pra mangá cancelado. É tudo junto ou é separado? É tudo junto. Não, pra mim era tinha um item. Separado, tem um item. Tá, ok. É, é um tudo junto, coloca mais como algo especial demais e... O problema... Desculpa. Falando da cidade, a Hydro Case. Fala. Só criar, tipo, virar um termo específico em vez de duas palavras, isso pra mim tem mais cara de mangá cancelado. Porque começa a ficar um pouquinho mais estranho. O único problema pra mim é que esse título remete à ideia do mangá. E mangá cancelado da Jump, título, não entrega nada sobre o que é o mangá. Esse é um dos problemas de mangá cancelado, inclusive. Entrega sim, pô. Tipo, por exemplo, MX0. O que que é MX0? Eu não tenho a mínima ideia. Não entrega só que é o mangá. Akaboshi, Hungry Joker. Bom, Akaboshi e Bom Suikoden. É verdade, né? Não entrega muito, muito direto. Nome bom explica o que é o mangá. É, Hydro Case faz isso. Death Note faz isso. One Piece um pouco, talvez. Metallica Maluca. Porra, explica. Metallica Maluca. É, bom, faz isso também um pouco, talvez. Eu acho que pode ser o Hydro Case. Porque ele tem um nome que ele é, ao mesmo tempo que ele é bom, você não vê ele vendendo no Brasil. Tipo, nunca vai vender esse nome no Brasil, sabe? ele é sonoro a gente falando aqui agora, mas ele não é um nome... Você consegue imaginar? Ah, vai sair o anime de Hydro Case? Não consegue imaginar. Do mesmo jeito que você não consegue imaginar anime de Metallica Metallica. Você não consegue imaginar. Tem razão. São duas palavras em inglês que os japoneses adoram usar. Em títulos bacana cancelado, então, tem Double Arts, tem Stealth Symphony, tem... Putsuzone. Eu Zombie Powder. É? Mano, tá vendo? Tô com o dedo levantado aqui, ó. Eu topo Hydro Case, só que em vez do hífen, alguma letra inventada. Um ponto, só que aí no símbolo do mangá é uma gota d'água. Ótimo. Beleza. Ok. Então, e aí na toque vai ficar Hydro.case. Isso, exatamente. Beleza, gostei. Aí parece mais nome de mangá cancelado mesmo. Aí sim. Então, o nosso mangá Hydro Case teve uma publicação muito merda, mas que no coração dos saudosistas foi um bom mangá. Foi um bom mangá pra sempre. É, a gente teve página de scan traduzindo, sentindo falta da gente. Teve o Hydro Case Project. Hydro Case Project, nossa, caraca. Eu pensei. Inclusive, na mesma época vai estar saindo um outro mangá que é meio bizarrão assim. E tipo, ninguém vai. E algum scan vai falar: não, isso aí não vai. Não vou fazer scan disso aí não, porque isso é merda. Bom mesmo, é Hydro Case. Isso tá ficando uma piada muito específica já. We'll be right back. Leonardo e Luke. Oi. Como vão? Isso é diferente, hein? Ó, na verdade, o judeu, ele foi atacado, ele teve que soltar a sua cauda, que ficou balançando pelo predador, se não enganado, e aí ele está em fuga nesse momento. Provavelmente ele volta até o próximo programa. Existe essa possibilidade, nunca saberemos. Exatamente. Nunca não, daqui a uma semana saberemos. É, mas até lá, né? Vai que o mundo acaba. Já pensou o mundo acaba nos próximos 2 dias? E aí, nunca saberemos mais. Fala mais judeu. Exato. Isso seria bom. Ia ser bom acabar o mundo, né? Daqui a 2 dias. Porra. Tá demorando já. Leitura de e-mails que chegam no e-mail contato@alquadra.do e os comentários que chegam no blog alquadra.do. Vamos começar com o Slowpoke Report. Vocês sabem o que é o Slowpoke Report? Luke, você sabe o que é o Slowpoke Report? Sim, eu sei. O Slowpoke Report é a sessão onde os ouvintes mandam coisas que eles, de assuntos passados ou recomendações que eles leram. Temas antigos, coisas assim. Exato. São os lerdões. Como, por exemplo? O Diego C. Castro falou sobre Inside Mario, um e-mail que, melhor não ler aqui porque é spoiler, mas fala de máscaras sociais e como o Oshimi desconstrói a figura de Hikikomori, que é meio idealizada. E, essa parte do Hikikomori é meio que algo, uma temática bem presente no Oshimi, em todas as obras. Sim. Ele cita no e-mail que quase toda a história é tipo, você é Hikikomori, mas tudo bem, cara. Não tem problema ser assim, não. É só o seu jeito. E não, cara, não é legal. Sabe? O Oshimi, ele vai lá e fala, não é maneiro isso aqui, olha como é escroto. É, mas ele também não tipo, banaliza, não marginaliza o cara, né? Não. Sim. Não faz bullying. Vai lá, Leonardo. O Igor Firmino leu Vitamin, Orange, Helter Skelter, Prophecy, CX no Pinto, ou Pinto, Pinto, o mangá de dança da Jump, até onde foi traduzido o Pinto, e tá com um pouco de medo de ser cancelado. Eu não tô lendo Pinto, então não faço ideia se vai ser cancelado ou não. Tá indo bem no Jump? Você tá acompanhando? Não, não tá indo muito bem, não. Tá sempre perigando, tá sempre perigando. Eita. Bom, ele também recomenda os mangás 3 Gatsu no Lion, eu acho que é Lion, ou é Ion? É Lion. Normalmente é Lion. Eles falam San Gatsu no Lion. E Shigatsu wa Kimi no Uso. Esse daí não é aquele Sua Mentira em Abril? É esse mesmo. Eu li um pouco de San Gatsu no Lion, na época que ele foi indicado aquele prêmio de mangá curto lá, como que chama? Mangá Taisho. E eu achei... E aí eu parei de ler. Esses dois mangás estão na minha wishlist mental, porque eu já desisti de manter uma lista no Mangá Update, mas estão nela. Eu quero ler esse mangá há muito tempo e tá, nunca chega a hora. Quem é o autor desse Sangatsu no Lion, você sabe? É a menina de Rony Clover. De Rony Clover. Isso aí. Rony Clover. O Tico. Minotico. Ticamino, alguma coisa assim. Por fim, aqui no Slowpoke Report, o Rafael HQ, ele quer saber o que achamos do final de Toriko. Eu só coloquei aqui porque Toriko acaba, na verdade, no próximo programa. A gente tem o final dele, de fato. Então só fica um flag aí que tá acabando ainda, mas não acabou. Mas... Vai acabar, Toriko? Nem sabia disso. Vai. Pois é. Então, eu não leio o mangá, mas eu li o último capítulo que saiu. Acho que saiu até depois que esse e-mail foi mandado. Eu gostei desse último capítulo que saiu, porque eu achei que foi um final, tipo, digno pro mangá. Eu lembro que eu li o final de Bleach também, sem acompanhar o mangá, e era, tipo, uma coisa tão whatever. Daí eles deram um capítulo inteiro, tipo, pros personagens, pra terminar o prato lá do Toriko. Foi bonitinho. O resto foi bonitinho visto... porque ele relembrou todos os momentos que o mangá ainda não tava bosta. Exato. já é algo melhor do que, sei lá, Bleach fez. Acho válido. É. Quem tava gostando do mangá provavelmente tá achando bom. Mas o arco final foi uma bosta, né? Foi bem bosta. Então vamos lá, ó. Comentários e e-mails bem poucos, né? Do Mangagrafia do Eiichi Amano. Teve alguns comentários. Separei um e-mail e um comentário. Então vamos lá, por ordem. Luke, puxa aí o comentário. O Hazion, isso daí? Esse nome aí, desculpa. Eu não confiei quando foi dito que acabou de ser o pior trabalho dele. Comecei a ler ontem e a melhor parte do mangá foi quando fechei o leitor. Me arrependo de cada página que eu li desse mangá. Não é pra tanto. Cada mas página eu não sei. Entendo o sentimento. Mas, sei lá, né? Leonardo, eu acho que tem momentos legais. Você não leu a Kabosh, né, Leonardo? Não, nenhum capítulo desse. Não, nem leia, cara. Não vou, provavelmente. Esses mangá cancelado, nenhum eu tenho muita vontade de ler, assim. Coragem vocês conseguirem fazer isso. Eu acho que Stealth Symphony você ia gostar. Não é possível, eu gostei do primeiro capítulo. Foi só que eu li. Beleza. Eu vou puxar aqui porque o Leonardo, como ele não leu nada, eu ia chamando. Justo. Diego Secasso, 21 anos, estudante de biologia, Fortaleza, Ceará, ele disse o seguinte: fiquei bem surpreso e deveras satisfeito com essa mangagrafia do Eiichi Amano. Embora não seja o autor que acompanhe, já tinha ouvido falar de sua fama e queria saber onde o coitado havia terminado. Terminou na revista online sem prestígio da Shonen Jump. Só li até agora duas obras dele, Akaboshi e Stealth Symphony. Uma coisa que eu tenho que admitir, além dos designs maneiros, não vi nada das qualidades que vocês citaram em Akaboshi. Na verdade, fico até feliz de minha decisão de ter dropado a obra no primeiro volume, porque se já estava desesperançoso naquele momento, e ainda piora mais pra frente, tomei a decisão certa. É, acho que você vai terminar com uma visão melhor de Akaboshi se você parar aí mesmo. É... pois é. Por outro lado, Stealth Symphony sempre foi uma obra pela qual eu tive bastante apreço, por mais que reconheça todos os problemas que a levaram de maneira justa ao cancelamento. É, concordo com basicamente tudo que foi dito sobre a obra, tanto em seus defeitos quanto qualidades, porém admito que fiquei bem chateado na época por uma das obras com mais potencial daqueles últimos anos na revista ter sido descontinuada. É, não sei se é mais potencial nos últimos anos, que ano que foi mesmo? Talvez das que foram canceladas... seja. Das que foram canceladas, Shonen Jump, bom, não sei. Tem muita merda também, né? Porque a gente sempre é enganado por essa série da Jump, porque ter potencial é muito subjetivo, né? Tipo, a gente pode achar que poderia ser muito bom, mas às vezes o autor não achava aquilo que a gente achava, e se continuasse ia ser uma merda, sei lá. Algumas continuaram e foram uma merda, de fato, né? Quanta coisa na Jump que decaiu com o tempo. É, pois bem, já finalizando a leitura de e-mails, o que, que vocês consumiram de legal essa semana aí pra gente poder comentar aqui? Tô abrindo a minha lista aqui, dos últimos dias. É um bom... É que eu tô mais focando nos meus vídeos agora, eu tô assistindo pouquíssima coisa, inclusive eu lancei um vídeo há pouco tempo, vocês nem comentaram na leitura de e-mails, fiquei triste. Isso aí. Pessoa que quem sabe, quem conhece o vídeo, tá lá. Ó, eu vi Doutor Estranho. Vocês assistiram Doutor Estranho? Não assisti. Doutor Estranho. Tu gostou, dizem que né? É bom, né? Eu achei bacana. É. Ele tem problemas, mas eu acho que funciona, overall. Eu achei que ele perde um pouco do... porque ele pode ser muito criativo e ele acaba fazendo umas coisas meio óbvias, assim. Eu fiquei meio... sabe, ele fica num quase... e aí não vai, isso me incomoda um pouco. Ele podia ser maduro, só que daí ele fica botando umas piadinhas. Ele podia ser super criativo, que nem o final é super criativo, mas ele fica fazendo tipo porradaria astral, sabe? Essa porradaria astral me deixou bem... Talvez. Tipo, os caras têm poderes mágicos, eles ficam se dando soco, entendeu? Tipo, no plano astral, isso não é nada criativo. Não sei. Eu achei que fica do lado positivo dos filmes da Marvel, da metade de cima. Sim, com certeza. Eu cheguei nos atuais de vilã de saga, eu comprei o volume 17 e percebi que talvez o 18 não saia a tempo, porque ele acabou de sair no Japão. Então decidi ir lá comprar os scans, e esse mangá ainda tá me surpreendendo com 18 volumes. É muito bom mesmo. E foi isso que eu fiz essa semana. Leonardo, quer puxar alguma outra coisa, não? Eu assisti Zootopia, muito bom. Da Pixar. Não sei se alguém viu aí. Bem interessante. E eu tô começando a voltar a ler o Promised Neverland lá e tá legalzinho. Tô gostando, acho que no capítulo 6. Alguma coisa assim. Tá interessante ainda, não me incomodou. Vocês já não recomendaram até hoje, então eu imagino que não melhore muito, mas. É que ele tá eternamente no quase. E agora? E agora? Será que agora ele vai ficar bom? Não, acho que daqui a pouco ele vai ficar bom. E aí tá nessa. Acho que tá bom. O problema é que ele tá bom, mas ainda todo capítulo eu penso, porra, isso foi bom, e depois tem alguma coisinha ou outra que tá me incomodando. Eu não posso recomendar totalmente em paz. Tá prometendo, né? Na hora que chegue, não seja uma promessa de nunca land. Que nunca pause, nunca pause. Neverland. Nossa. Perfeito. Withering wonders. flowers that lose the shape. Recomendação da semana é minha, vocês vão ficar aqui pra ouvir Luke e Leonardo ainda. Yep. Eu vou dar um long shot aqui. Eu vou dar um voto de confiança que não haveria motivos pra eu dar esse voto de confiança, porque essa autora já me decepcionou num passado próximo. Vale por você. Ele falou, me decepcionou, Lucas. É, decepcionou bastante gente também, Lucas. Não vem não, não vem não. Ah, eu... Tudo bem. A autora... Cadê o bote aqui? A autora em questão é Yoshitoki Oima. Ela é a autora que fez o mangá de Murdock Scramble, que eu achei mediano, e Koe no Katachi, que é muito mais conhecido por causa disso. Koe no Katachi não terminou tão bem pra mim, acho que o Luke deve ter gostado. Eu gosto bastante do mangá até hoje. Eu acabei de abrir a página do mangá updates dela e descobri que ela é mais nova do que eu. Estou um pouco chocado com isso. Eu acho que tu devia perceber que tu já não é tão novo assim. É, eu sei. Pô, que eu mas sou. Mas a Guria já tá no terceiro mangá dela. Pois é. É. Na e tá fazendo o que, David? Tô ganhando muito bem trabalhando com tecnologia. ela lançou um novo mangá que começou a sair agora na Shonen Magazine mesmo. Eu não sei qual vai ser a periodicidade, se ela vai fazer que nem alguns mangás fazem em outras revistas, tipo Birdman, ele é mensal numa revista semanal. Aqui, esse mangá tem cara que poderia ser ou não. O título japonês é Fumetsu no Anatae. O nome em português seria Para Você o Imortal. Em inglês você acha por aí como To You the Immortal. Só que eu não sei se esse nome vai ser oficial, então não vou usar ele. Vou usar o Para Você o Imortal. Nome bonito, nome bonito. É. Tem um capítulo só por enquanto, mas ele é bem longo. Ele é mais longo do que costuma ser os primeiros capítulos nas revistas Shonen. Basicamente ele conta a história de alguma coisa, alguma entidade, alguma coisa. Chama de It, né, em inglês, é coisa, que fica vagando por aí, assumindo forma das coisas, e aí a primeira forma que ele assume nesse caso é a forma de um lobo, que acaba encontrando um garoto que tá vivendo sozinho numa terra toda congelada, e a história basicamente vai ser desse garoto interagindo com esse lobo nesse primeiro capítulo. É, não vou avançar muito mais do que isso, mas eu achei que esse capítulo sozinho é muito bom. Não sei vocês, que eu sei que vocês já leram também. Eu de acordo. Existe um potencial aí. Pela capa, pela página colorida e pelas frases de que colocam sempre, né? Tipo, ah, acompanha a jornada, não sei o quê. Sempre tem essas coisas nas páginas coloridas que a editora coloca. Deu a impressão que ela vai seguir por um caminho interessante, talvez algo episódico, ou se não episódico, mas pelo menos com algum senso de progressão. Eu acho que existe um bom potencial aí, e por isso que eu tô já queimando a largada, já tô colocando ele aqui no primeiro capítulo, porque eu acho que é algo que pode se ficar de olho. E mesmo se não, só esse capítulo já vale como um one shot, que seja. Pois é. Já é uma recomendação válida. Já é uma recomendação válida. Eu tô no time de que provavelmente vai ser episódico mesmo, que vai ser meio que nem... Acho que aquele Moshimoshi, assim, não é? Mushishi? Mushishi. Eu pensei na mesma coisa, parece meio esse estilo, tipo, seguir uma história meio... com essa atmosfera mais reflexiva, um encontro por capítulo. Exato. É interessante, pode funcionar e talvez tenha uma história maior, porque a coisa, sei lá, pode ter um mistério do que é essa coisa. Eu acho que vai ter uma progressão maior, mas tipo, uma história por capítulo com uma progressão maior, talvez, tipo, sim, que vai avançando mais lentamente. Obviamente, pra mim, eu acho surpreendente isso sair numa revista shonen semanal, porque não tem essa cara mesmo, até pra magazine, ela é muito diferente. Se fosse sair num shonen, eu diria que seria pelo menos um mensal, que é um que normalmente é uma coisa um pouco mais, um shonen um pouco mais adulto, né? Fica aí a recomendação, acho que vale a pena ficar de olho. Vamos ver o que essa mulher vai fazer. Eu gostei bastante desse primeiro capítulo, eu achei que a arte dela deu uma limpada boa. A narrativa visual dela é muito boa. É, a narrativa também tá bem legal. Ela construiu bem interessante essa personalidade desse garoto que a gente acompanha. Sim. E mesmo eu não li Koe no Katachi suficiente, mas eu sei que ela é boa de quadrinização, com esse ritmo e tudo mais. E ela faz bem isso. Mesmo que a história de Koe no Katachi acabe mal ou não, eu acho que só a narrativa de quadrinhos vale a pena. Então é isso, a recomendação dessa semana, Para Você o Imortal, Fumetsu no Anatae, ou To You the Immortal. Resta dizer até semana. Até semana que vem. Ele corta o que eu falando, basta dizer. Deixa eu sair falando até semana que vem. Seria eu bom. Eu não ia fazer isso. Talvez eu... Não, quem vai estar falando isso? Essa é a vida dele. I am the star, so wait.